que você acha da escolha do PSDB hoje na cidade? Olha, eu acho que eu acredito que a escolha do PSDB é uma escolha legítima, porque foi realizada dentro daquilo que a convenção partidária estabelece, dentro daquilo que um partido pode exigir. Agora, no meu ponto de vista, eu não fiquei satisfeito. Eu acho que o Paulo Piacente deveria ter continuado como vereador, estaria contribuindo sobremaneira para o crescimento do partido. O Marcelo Gaspar, que é um ótimo vereador, deveria ter continuado e vai continuar como candidato a vereador. E, de repente, até o próprio Tocunduva, que é o vice, que no início se lançou candidato a prefeito, deveria ter levado o projeto adiante. Mas, infelizmente, não houve. Houve uma alteração de última hora. Eu não fico satisfeito com essas mudanças de última hora. Tu não conseguiu participar? Não, como tentei, é que foi? Eu tentei, mas eu digo, eu não tenho um diretório na mão. Né? Essas decisões de partido são tomadas...